amigos do blog Get Ready to Rumble, está começando a terceira edição do programa de perguntas e respostas da blogosfera brasileira, o Twist and Show Challenger. Como já sabem, né, são 10 perguntas aí tete a tete com o Corbário aqui, onde o tempo corre e só vence quem for rápido no gatilho. A procura aí pelo conhecimento, pelo maior conhecimento de wrestling no Brasil, continua. Né? Até agora ninguém fez um tempo abaixo de 10 minutos. E vamos ver aí o que vai acontecer hoje. As regras são as mesmas da edição anterior, né? Se você ainda não ouviu o Twist and Show Challenger, vai ali no blog, né, o Get Ready to Rumble, e ouça a edição com o Mr. T. E nessa, né, terceira edição, nosso participante aí também é do Western Maniacs. Será que ele vai bater o seu companheiro de blog, Mr. T? É o que vamos ver, né? Tão desafiante é o nosso amigo ali, o I2J. Bem-vindo ao Twist and Show Challenger e dê um alô para os nossos ouvintes aí. É isso aí. Obrigado pelo convite. E vamos lá, vou tentar bater o Mr. T, mas não tô com muita fé, não. Que é isso, rapaz? Tem que ter confiança, né? Se bem que o Mr. T ali e o Nicolas foram confiantes e não se saíram tão bem. Mas vamos ver aí. Lembrando, né, que foi noticiado ali no próprio Wrestling Maniacs que o próximo aqui participante seria o SC, né? Mas como aí a agenda não bateu, os tempos aí não deram certos, a gente resolveu fazer aqui com o substituto dele ali do próprio blog, que é o I2J. Também aviso que temos uma novidade agora, né, que o líder do ranking aí vai levar consigo um selo, né, do blog, com os dizeres que ele é o maior conhecimento de wrestling da blogosfera, e esse selo só mudará de mãos, né, caso alguém bata o tempo do atual campeão e leve seu selo para o seu blog ou onde bem entender. Mas vamos ao fight, né? I2J correndo contra o tempo em busca da liderança, que nesse momento está com o Mr. T com 16 minutos e 42 segundos. Tá preparado então, I2J? Tô, vamos lá. Vamos ver o que acontece, mano. E que comece a terceira edição desse programa de perguntas e respostas envolvendo a luta livre. Calibre a mira, I2J, que a peleja vai começar. Então vamos, né, a primeira pergunta desse programa. 3, 2, 1, fight! Qual é o wrestler que tem o maior número de títulos da ECW? Quem é esse wrestler? Sandman. Certa resposta, Sandman, né? São aí 5 títulos, né, se não me engano, da ECW, se consagrando como o maior vencedor de todos os tempos. É, já matou de primeira aí na velocidade incrível. Comecei, né, bem. É, começou bem, vamos ver se vai manter aí a sua média. Mas vamos à segunda pergunta. Valendo. Qual o primeiro vencedor do torneio King of the Ring, sendo ele um pay-per-view? Quem foi seu primeiro vencedor? Triple H? Não, foi Triple H. Esse pay-per-view aconteceu em 1993. Pô, eu nasci nesse ano, cara. Então devia saber, né? E é um wrestler bastante conhecido, mas não está atuando mais, né? Quem é o wrestler que venceu o primeiro torneio King of the Ring, sendo ele um pay-per-view? Não atua mais. O que rola? Não. Venceu tanto em 93 quanto em 92, aí, quando era apenas um show televisionado. É um wrestler muito técnico aí, muito conhecido. Quem é esse? Ele está vivo? Está vivo. Está vivo. Mas não está aí envolvido com o wrestling. Muito conhecido aí. Scott Hall? Não. Estreia aqui primava pela técnica. É, quem quer um F muito técnico que te vem à cabeça aí? Quando se fala em... Os dois que vêm Um tá morto e o outro tá na PMA. Mas não é. Teve ali uma stable com a sua família ali, que ficou bastante conhecida. Que levava o seu sobrenome. Bret Hart. Bret Hart, isso aí. Bret Hart venceu a primeira edição, né? Como pay-per-view, mas o primeiro King of the Ring de verdade mesmo foi vencido pelo lendário Dom Muraco, né? Mas isso aí foi há muito tempo. Vamos à terceira pergunta. Valendo. Já tivemos em uma Wrestlemania uma luta em que os lutadores encontravam-se vendados e era assim que eles permaneceriam durante todo o combate. Eu quero saber quem eram os wrestlers presentes nesse combate. Aconteceu em uma Wrestlemania. Triple H? Não, não era Triple H. Aconteceu na Wrestlemania 7. Combate que levava o nome de Blind. É uma Blindfold Match. Que eles contavam vendados. A única que aconteceu em... Hulk Hogan? Não. São esses aí bem conhecidos aí, daquela época. Tinham boa repercussão. Uma luta aí conhecida por ter sido trágica. Jake Roberts. E mais um. Que tinha a gimmick de The Model. Só tem um? É, Jake Roberts está certo. Falta o outro, seu oponente. Tinha a gimmick de The Model. Era The Virgin? Não. A gimmick match que aconteceu apenas uma vez em WrestleMania. Quem era esse lutador que se opôs a Jake The Snake Roberts? Quem é? Blindfold match na WrestleMania 7. Jake Roberts e... Martel. É, isso aí, certa resposta. Ele foi Jake The Snake Roberts contra Rick, né, The Model Martel. Que, né, foi uma luta que ninguém gostou muito, né, porque foi muito sem noção. E foi vencido pelo Jake Roberts após o seu golpe assinatura ali, que era um DDT, né. Mas vamos à quarta pergunta. Valendo. Quem venceu a segunda Three Ring Six Man Battle Royal da WCW? Segunda Three Ring Six Man Battle Royal da WCW. Uma gimmick match que aconteceu Kevin Nash? Em 1996. Não, não foi Kevin Nash. Se não me engano, ganhou a terceira, né? Booker T? Não, não foi Booker T. O S que tá atuando ainda, tá aí. Tá lutando atualmente. E na WWE ainda. Scott Steiner? Não. Na WWE? É. Muito conhecido. Participou dessa última Royal Rumble. Quem é esse wrestler? Que era da WCW e venceu. Big Show? Big Show, certa resposta. Na época, né, ele era conhecido como The Giant, né? Ele era tido como o filho, né, do lendário André The Giant. E é o Big Show, certa resposta. Já foram aí quatro perguntas, né, Y2J. E como você sabe, a quinta pergunta ali é a resposta secreta, que eu vou dizendo as dicas a cada 10 segundos e você tem que descobrir qual é a resposta da minha pergunta. Vamos a ela então, a quinta pergunta desse Twisting Show Challenger. Valendo. Que segmento foi esse? Sua estreia foi no começo de 1992 na WWF. Qual era esse segmento? Vai chutando, ele pode estar quantas vezes quiser. Era um segmento de entrevistas. 1992? É, era um segmento de entrevistas. Será? É entrevista antes da luta com o Undertaker? Não. Não, Rook, Rogan, Ric Flair e Macho Man já participaram dele. Pra saber o nome, né? Que era um programa que tinha aí um nome próprio, que era um segmento de entrevistas. Assim como é aquele programa da Dirt Sheet e entre outros, tinha um que começou em 1992. Não sei qual que é, mas não sei o nome. Já foi palco de um momento lendário. Foi palco de um momento lendário. Muito conhecido esse segmento. O seu apresentador era o Brutus Beefcake. Brutus Show? Não, quase. O Brutus Beefcake tinha uma gimmick de cabeleireiro. E essa gimmick tem a ver com o nome do show. Barbershop? Barbershop. Isso daí, né? Realizado ali. Segmento que, pra quem não se lembra, foi o épico ali, acontecimento da separação da tag team The Rockers, né? Que era aí Shawn Michaels e Marty Jannetty. Que, né? Aquele épico segmento ali que o Shawn Michaels atacou o seu companheiro na vidraça do segmento. Era aí, né? Você acertou ali A sexta dica, foi bem nessa pergunta. E o tempo está rolando, né? O tempo está bem, vamos ver se você vai bater um Mr. T. Mas sem mais delongas, vamos à sexta pergunta. Valendo. Mas cite 5 membros da Stable Four Horsemen. 5 membros. Ted DiBiase. Ted DiBiase, não. Four Horsemen. Stable muito conhecida ali, muito. Causou muito ali. Lá em 91, por aí, nessa época. Começou mesmo em 1986, né? E teve muitos participantes. Quero saber apenas 5. Tem um aí que é lendário, tem um que é como um dos maiores de todos os tempos aí, fez parte dela. Quem eram 5 membros da Stable Four Horsemen? Não, Triple H não. Quem? Apenas 5 membros. Ric Flair. Ric Flair 1. Seu stable ali foi até 1999, por aí. Muitos lutadores de renome. Um está. Hulk Hogan, não. Os 4 originais ali eram compostos por Ric Flair e também dois irmãos aí que eram muito bons lutadores. Além deles, tiveram muitos outros. Um até está na TNA atualmente. Scott Steiner? Scott Steiner, não. Não é o Scott Steiner? Não. Scott Steiner não esteve na Four Horsemen. O que está na TNA atualmente. Quem... Faltam 4 membros da Four Horsemen. Scott Steiner também teve, mas tá na TNA atualmente. É, Scott Steiner está na TNA, mas não foi um membro da Four Horsemen. O campeão da TNA é Sting? Sting, faltam mais 3. Também tem outro da TNA que também fez parte. Quem é esse? Booker T? Booker T não. São três, faltam três. Jeff Jarrett. Jeff Jarrett, três membros, faltam dois. Quem esteve nessa stable? Temos aí, ó, temos nomes aí com bastante técnica em ringue. Vai chutando o nome que você chega lá. King Song Buddy? King Song Buddy, não. Chris Benoit? Chris Benoit estava, falta mais um. Falta um. Tem muitos managers ali também. Mais um, mais um. Ed Guerreiro? Ed Guerreiro? Não. Mas alguns membros ali da Radicals também fizeram parte da Four Horsemen, menos o Ed Guerreiro. Quem é? Dexter Guerreiro? Não. Quem fez parte dessa stable? Falta mais um lutador. Jim Malenko? Jim Malenko também. Certa resposta. Cinco lutadores que fizeram membro dessa lendária stable que foi, né, a Four Horsemen. Também tivemos ali o Lex Luger, os irmãos Arn Anderson e Ollie Anderson, Brian Pillman, o Mr. Perfect, própria Miss Elizabeth, teve muitos lutadores aí e managers que fizeram parte dessa lendária stable que tinha ali como personalidade heel, né? Mas seis perguntas concluídas, vamos à sétima pergunta valendo. Cite cinco lutadores de origem britânica. Do passado e do presente. Origem britânica. William Regal. William Regal. Mais quatro. Paul Burchill. Paul Burchill. Dois. Kate Lea. Isso, Kate Lea. Mais dois. Agora. Mais dois lutadores britânicos. Quem são esses lutadores? Mais dois britânicos. Se for parar e pensar ali, tem dois que são bem fáceis de você matar aí. Origem britânica. Lembrando, né, que a Grã-Bretanha é formada por país de Gales, Escócia, Inglaterra e Irlanda também. Finlay. Finlay e mais um. Hans Logo. Hans Logo não é origem finlandesa. Quem é esse lutador? Mais um britânico. Quem é o próximo? British Bulldog. British Bulldog, Dave Boy Smith, British Bulldog. Eu pensei que você ia acertar ele de primeira, né? Que é um dos que teve mais paixão ali, mais marcante, né, com a Grã-Bretanha. E também tivemos o Dynamite Kid, o Dave Taylor, que fez ali, né, dupla com o William Regal, o Nigel McGuinness, né? O McGuinness, que está na Rock, se não me engano, né? E teve tantos outros, né, que vieram da Grã-Bretanha e fizeram sucesso no wrestling americano. Mas vamos à oitava pergunta valendo. Em um de seus livros, Bret Hardy nomeou um wrestler como aquele de maior técnica pura de wrestling apresentado em um ringue. Quem era esse wrestler? Chris Benoit? Não. Chris Jericho? Também não. Kurt Angle? Não. Aí é um pouco mais anos anteriores ainda dessa, desse pessoal. Fez sucesso Undertaker? Não. Fez sucesso no começo de 90 ali. E até falamos dele já. Eu já falamos de um monte de cara. Fez uma dupla marcante aí. Fez muito sucesso por serem dois grandes wrestlers técnicos. E ele, na visão de Bret Hart, é o maior wrestler com técnica pura de sempre. Quem é esse lutador? Scott Hall? Não. É britânico também. Kevin Nash? Não. Kevin Nash, só se ele tivesse bêbado, né, mas não é Kevin Nash. Britânico, acabamos de falar dele aí. Quem British é? Bulldog? Não. Fez dupla com British Bulldog. Certa resposta. Dynamite Kid. Pra quem aí lembra da tag team British Bulldogs. E só acha que o Dave Boy Smith era um grande lutador, está enganado, né? Porque o Dynamite Kid era um belíssimo lutador, tinha uma técnica tremenda e na visão, né, do Bret Hart é o melhor de sempre, né? Mas vamos à nona pergunta. Valendo. Qual lutador teve o reinado mais longo com o título da WWE? Hulk Hogan? Não foi Hulk Hogan. Triple H? Também não. Foi um dos primeiros a ter... Flair? Não. Foi um dos primeiros a ter o título da WWE. Né? Ainda WWF na época. Há cerca de 8 anos com o cinturão. Quem é esse lutador? Bret Hart? Não. Este lutador aí, lendário e muito conhecido. Ficou cerca de 8 anos com o título da WWE. Quem é esse lutador? Quem é? Está rolando. Bruno Sammartino? Bruno Sammartino, certa resposta, né? Foi um dos primeiros a conseguir esse título, né? Ficou ao certo 2.803 dias com o cinturão. Ele também, né, é o lutador que, juntando todos os seus reinados, ficou com mais tempo com o cinturão da WWE. Mas chegamos à décima pergunta, né? Agora que o bicho vai pegar de verdade, porque a décima pergunta com certeza toma muito tempo se você não for ali rápido e chutar bastante. Te recomendo que você chute bastante aí, porque essa pergunta é a mais difícil do programa. Mas vamos aí, ó. Está preparado aí, TJ? Já posso mandar a décima pergunta? Vamos lá. Então vamos à décima pergunta. Valendo. Ó, que quem é esse wrestler? Foi treinado por Dory Funk Jr. e Terry Funk. Jeff Hardy. Não. Chutando, sem parar. Chutando. Matt Hardy. Não. Nasceu nos Estados Unidos. Rey Mysterio. Não. Chris Jericho. Também não. Teve feud intensa com Junkyard Dog e o Axel Jim Duggan. Undertaker? Não. Ric Flair? Shawn Michaels? Também não. Ó, sua estreia no wrestling aconteceu em 1975. Quem é esse lutador? Vai ficando mais difícil a cada dica. Vai eliminando um monte de gente aí. Quem que é esse lutador? Já passou pela NWA, WCW e WWE, entre outras federações. E também já teve um título com o seu nome, né? Levava seu nome de gimmick. Um título com o seu nome. Ted DiBiase. Ted DiBiase, certa resposta, né? Million Dollar Man Ted DiBiase. E você foi bem, hein? Poucas dicas ali, são 20 no total. Eu mandei uma ali pra matar de vez a questão. E você saiu bem ali, acertando a décima questão em pouco tempo. Mas como chegamos aí às 10 questões, vamos ver o tempo que o White J aí acumulou respondendo 10 perguntas. Que foram aí 10 perguntas de raciocínio rápido, um pouco de conhecimento, né, claro. Mas tem que estar prestando atenção aí, ter frieza e chutar bastante, que você vai se dar bem nesse torneio. Mas o tempo do White J foi 17 minutos e 21 segundos ali, né? Quase bateu um incentivo, passou ali triscando, né? Vale. Poucos segundos de diferença, mas é isso daí, né? Quem viu a primeira edição, que foi a edição mais fácil, e achou que ia fazer em pouco tempo, está aí, né, a prova, que são perguntas meio difíceis, né? Até você ouvindo aí em casa pode achar fácil, mas aqui comigo, tete a tete, na hora, você esquece tudo, né? Eu sei como é isso. Eu já respondi muitas perguntas no podcast ali. Mas é isso aí, 17 minutos e 21 segundos é um tempo muito bom. E deixa aí o White Day na segunda posição desse programa. O homem a ser batido ainda é Mr. T. Vamos ver aí quem se opõe ao Mr. T e leva esse selo aí para casa de melhor conhecimento sobre o wrestling da blogosfera brasileira. Mas é isso daí, ITJ. Você saiu bem, né? Mas desafia alguém pra vir tentar. Saiu melhor do que eu esperava. Ah, é isso daí, né? Saiu muito bem aí, respondeu algumas perguntas na hora. Mas tem umas que se esquece, né? Mas é isso daí, né? Desafia quem tá aí nos ouvindo pra vir bater o Mr. T aí, querido. O reinado dele já tá durando muito. E o desafio também bateu o meu segundo lugar. É, segundo lugar não é fraco não, né? Pode pedir aí. Segundo lugar sai na foto também. É, sai não pode, né? É isso daí. Mas é, você pode pedir revanche aí mais pra frente, né? Você pode aí tentar de novo, aí, né? Experiência, conhecimento. Vou estudar um pouquinho o desafio aí. É, quero ver, né, quem vai derrotar você mesmo. Esse daí, ó, ninguém até hoje baixou o tempo de 10 minutos, né? Quem achava que era fácil aí se fazer de galo aí MSN por aí, está vendo que não é tão fácil assim como se pensa. Se bem que as perguntas não são um nível impossível de se responder, né? Mas é isso daí, galera. Chegamos aí, estamos chegando ao fim dessa terceira edição com o I2J. E manda suas considerações finais aí, ITJ. Como foi a sua participação nesse programa? Olha, foi mais fácil do que eu imaginava. Você falou aí de cantar de galo da MSN. Eu cheguei a zoar o Mr. T, mas eu vi que não é fácil, não. É, rapaz, daí, né? É dureza de ficar cara a cara comigo, respondendo essas perguntas e com o tempo correndo, né? Mas é isso daí, estamos gravando ainda. Tem que contar, né, que o Mr. T reclamou que a edição dele foi gravada cerca de 3 horas da madrugada, mas também estamos gravando, agora são 2 horas e 10 minutos da madrugada de sábado, e o White J respondeu com firmeza, mesmo assim. E também é horário de verão, era pra ser 3 horas agora. Era pra ser 3 horas da manhã, então não adianta o Mr. T reclamar que foi mal, que essa desculpa aí não está colando. É isso daí, galera. Amanhã tem No Way Out, no Wesley Maníacos, né? Aí vamos ter links ao vivo ali. Com certeza. Aí daí todo mundo vai ter ao vivo, o chat no MSN, e na segunda-feira vai estar lá pra assistir e dar o... É isso daí, galera. Vamos então acompanhar aí o No Way Out pelo nosso blog irmão ali, que é o Wesley Maníacos. também pelo tantos outros blogs, Portal da Luta Livre e tantos outros que vai disponibilizar esses links para esse pay-per-view que promete muito. Mas valeu a todos, Mr. T ainda é o homem a ser batido com o tempo de 16 minutos e 42 segundos. R2J, na terceira edição e na sua primeira participação, é o segundo com 16 minutos e 21 segundos. Mas você que está ouvindo está sendo desafiado para vir aqui e bater esses dois membros do blog Wrestling Maníacos. Se acha capaz, se inscreva aí nos comentários e vamos ver o seu tempo. Valeu a todos, um grande abraço e até a próxima edição.